O Serafim era uma, e agora com alguma emoção, era uma, um rosto de Nogueirense, uma casa e uma cara que sabia receber e que tinha sempre uma palavra amiga e um sorriso no, na cara, e pronto, acho que foi justo e é sentido.